Futebol, eleição, televisão, essa é a nossa direção. Não tem problema não, vem. Vida inicia, esse é o processo. Nada de reclamação e nada de manifesto. Hip hop de protesto, sei que não existe, muito menos os que dizem que existem. Toca pra expirar, pra acordar o bode guaraná. Nem deitou, já precisa levantar. Farol aberto, não tem sinal vermelho. E nas ruas não existe desespero. Para me informar, abro o jornal, a notícia diz: tá tudo normal, violência, corrupção, crime por inveja ou por traição. Cotidiano infalível, polícia e bandido em coração, mais do que sensível. Não falta água no inverno, ganhei do meu patrão uma camisa e um terno. Agora vou trabalhar bem mais bonito. Na lógica formal, o primeiro requisito: diploma, diplomacia. Nas ruas de São Paulo, em qualquer periferia, se o político roubou, não tem problema. E se o malufão ganhou, não tem problema. Se o salário estagnou, não tem problema. O que importa é que esse mês eu vou ganhar na Mega Sena. Se o político roubou, não tem problema. E se o malufão ganhou, não tem problema. Se o salário estagnou, não tem problema. O que importa é que esse mês eu vou ganhar na Mega Sena. Tá tudo bem, tá tudo legal. O nosso dia a dia é sempre normal. Se a chuva insistir e o barraco não cair, pode até alagar a rua, a calçada, pode até chover dentro da minha casa. Que afinal é final de ano. As casas Bahia já bolou até um plano. Um super desconto no fogão, na penteadeira. Mas dessa vez vou comprar a geladeira que foi embora no Natal passado. Papai Noel que levou com água pelo ralo. Guarda-roupa, armário, cadeira e roupa foram diluídos como feijão na sopa. E na próxima eleição vou votar no ACM, que também rouba mais fácil, se é que me entende. O Brasil perdeu a Copa, não tem problema. O busão cobra em dólar, não tem problema. No Senado entrou o colo, não tem problema. Com cachaça e carnaval a gente entra no esquema. O Brasil perdeu a Copa, não tem problema. O busão cobra em dólar, não tem problema. No Senado entrou o colo, não tem problema. Com cachaça e carnaval a gente entra no esquema. É isso aí, está tudo divertido. No Brasil não tão opressor, muito menos oprimido. Vá em frente, siga em frente. Se não aguentar, soma com a gente. Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa. É de quem vier, de quem quiser, até quem não puder. Se não aguenta, então 60, depois 70. Não inventa, não inventem. Da Luciana de menos, Mick Jagger é a camisa de Vênus. Se esquecer, então vai. Então me assume, pai. Só toma cuidado para não tomar olé no país da Xuxa, que também é do Pelé. H2P e você, tudo a ver. A novela informou, não tem problema. Foi o jogo quem disse, não tem problema. A televisão queimou, não tem problema. Ninguém é manipulado, é só a tela que esquenta. A novela informou, não tem problema. Foi o jogo quem disse, não tem problema. A televisão queimou, não tem problema. Ninguém é manipulado, é só a tela que esquenta.